5216, já estamos com os passageiros embarcados, já disponibiliza a autorização, senhor? Sete, aguarde apenas a confirmação do nível, ok? Estou tentando entrar em contato com o centro Recife, ainda não consegui o contato, mas a saída Conde já está autorizada, ok? Ok, muito obrigado. 118 decimal 62. 186, 3662, será que eu posso? Aí vamos livrando. -3858 ao 52, direita 121 decimal 9. Direito 2-9, 3-8-6. Max Ferro Hotel? Escuta? Qual que cruza? 3-8-5-8-3 ataque via Alfa, chamei a Juliette. Alfa, chamarei a Juliette. Seu equipamento transponde, deverá regressar para Salvador para efetuar uma manutenção do equipamento, comandante. Ok, vamos fazer mais uma tentativa aqui e já negociamos o retorno, ok? Ok, sim. Estou confirmando qual a radial que cruza. 2-1-7. Ok, ciente. Estamos aguardando aí a última tentativa, do contrário, será necessário regresso ao Salvador. Tá combinado. Agora autorizado o pouso. Autorizado o pouso 1-0, tá? 3662. Telematango, clear, final asset, clear approach, runway 10, QNH 1021, descend to 2000 feet. Home establishment, one class course. 5216 para puxa acionamento remoto 1-3. É, tio, o tipo 5216 vai aguardar por uma cópia aqui. Tô tentando entrar em contato com o centro Recife e tá bem complicado em contato. O senhor prefere copiar 190? Prosseguir com 190? Pode ser, senhor, 190 então. Pois é, Salvador Acaju, nível de voo 190. Decolada pistona 0, curva na esquerda, perfil da saída Conde 5072 é o transponder e o controle 120 decimal 8. Quente autorizado 190, parada Caju, decolada 10, curva esquerda, saída Conde, transponder 5072, controle 128. Trip 5216 pronto para o posicionamento. Remoto 1-3. Correto, trip 5216, cotejamento autorizado no 1-3, reporte para o táxi, trip 5216. Chama para o 3852A, Juliette, portão 02. Controle negativo, transponder do Max Hotel. Ainda negativo. Então nós vamos retornar, estou agora no nível 090. Qual é o seu desejo que a gente retorne aqui? Toma radial 220. Ok, mantenha o setor em descida para 3000 pés, ajustado 1021, com curvas pela direita. Tem condições de descer em condições visuais? Afirmativo, se visual o setor, vai descer para 3020, curva pela direita. Positivo, mantendo este setor, por gentileza. Posteriormente, operação em Salvador é visual. Eu vou ingressar o senhor pelo setor sul de Salvador para ingressar no circuito de tráfego e pousar na 10 ou no 7, caso queira. Ok. Pode ser um acesso que não está muito aí. Ok, sim. Conforme atingindo 3 mil pés. Funciona 3 mil pés, o Mike de Rotel. Concluído, boa noite. O senhor é 3-1-0, informação X-Ray, vai atingir 1-5-0. Matango, complete your approach, call now tower 118.60. Passarei 2224, boa noite, assine a identificação. você se mantenha o 050 pro Editap chegada mais. Oceania 6310, acione identificação, desça e mantenha o 060, chegada a mare. 060, chegada a mare, 6310. Meio na escuta do sol? Já iniciamos nesse momento, senhor. Sete está autorizado, 150, ok? Nível 150 autorizado, permanece a autorização, restante da autorização. 150, obrigado. Vamos manter a posição de 3 Juliette, ok? Manter a posição de 3 Juliette, para 3.62. Solo voo no meio, no 3, direito de acionamento, na posição 3. Voo no meio, no 3, autorizado, chame para o táxi. Corrigindo, voo no meio, no 3, vai aguardar, ok? Guarde, vai aguardar o início do táxi do ATR da Trip. Ele vai aguardar então. Guardando a autorização, então, tipo da Seja, após a passagem até a trip, a sua cauda está autorizada acionamento, pushback, coordenação, tipo de sol, chame para o táxi. Ok, então, após a passagem do aeronave, a trip, a nossa aeronave, a Delta Lima Mike. Papá Romeu, Delta Lima Mike, Bianca, a informação atinge, o ajuste é 1021, está pronto para a cota? Autorizado Salvador, Vitória, via para o Whisky 50, nível de voo 380. Saída da El Leda, pós Leda, Eudes. Decolando da pista 10 com a primeira curva direita. 5104 é o código transponder e o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 380, 50, da El Leda, pós El Rua Eudes. Decola da 10, primeira curva direita, 104 é o teste confirmando nível de voo 380 e a aerovia Upper Whisky 50, ok? 3521.6 para o táxi, PAD61, autonomia de 4 horas ao céu na Salvador. Autorizado táxi, via Pátio, Wind Alpha, ponto de espera, pista 0, torre 1118-62, ajuste 1021, trip 5216. Cliente via Pátio Índia Alfa 118.6, quando pronto, 1021 ajuste. Muito obrigado, uma boa noite, 3516. O Papai Romeu Delta Lima Mike, o cotejamento foi correto, apenas confirmando, nível de voo 380, ok? Está pronto para o acionamento, por 3 acionamento é forte para o táxi, Delta Lima Mike. No 885 vai guardar o parqueamento da Airbus da TAM no 08, após ser autorizado em coordenação aqui para o sol, chame para o táxi 3662. TAM 3662, após a passagem da TR da TRIP, prossegue para o portão 08, Juliette 08. Passa TR, Juliette 08, TAM 3662. No 85, apenas confirmando, aguardar o parqueamento da Airbus da TAM, ok? No 08, após autorizado em coordenação tipo de solo. Aguarde o parqueamento após autorizado em... Poxa, Tempos, aguarda a pista livre. Otário Matango, reporte vibrando. Arrumei o Hotel Lima Tango na escuta da torre. Hotel Lima Tango na escuta do solo. 1219. Autorizado Olimpo 01, toque remetida. 170089. Trip 52 no meio, a Lima tem após o tráfego na curta. A Lima tem após a aeronave na curta final. Trip 52. Afirmo, prossegue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Socorro MT-03, reporte Perna do Vento, setor norte. Reporta Perna do Vento, setor norte, aqui pro 01. Encerro o TAM, regresso para Salvador na proa de Itapuã. Proa de Itapuã. Vai ser uma peça de drive, pode descer para 2000? No meio, no 3, 1, 2, 2 a bordo, 3 horas e 45, com fins, confere? Confere. Seus ataques à direita, via Índia Alfa, no ponto de Skype, no 0, torre. 1, 1, 8, 1, 6, 2, ajuste no 0, 2, 1, no gol no meio, no 3. Ajuste no 0, 2, 1, atualizado, tá aqui à direita. Considera 1, 1, 8, com o meio, gol no meio, no 3. Salvador, Chanel 62, 0, 1, boa noite. M201, boa noite, formação Yankee, ajuste 1021, no guarde para a cópia. Padrão. Hotel Limatão, mantém a posição, vai aguardar o início do táxi do Boeing da Gol no portão 09. Salve Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike, estacionado, próximo táxi, 6 a bordo, autonomia de 3,40, alterna, chama. Fazer repórter no final de 01. Trip 52 no meio, decolou 05, 1208. 1208, obrigado, boa noite. Táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Papai Romeu, Delta Lima Mike. Trip 52 no meio, decolou na sua escuta. Trip 52 no meio, contato radar na decolagem, se mantém 150, saída Conde. 150 na Conde, 52 no meio. Autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pistão no 0, torre 1-1-8-8-1-6-2, ajuste 1-0-2-1, o gol no 8-8-5. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 2-6-2-0, com 1-0-2-1, ponto 8-5. Obrigado, boa noite. Boa noite. Afirmativo, gol número 3, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Agora via, né? Ok, sim. Afastado 1.5 milhas. 1.5 milhas, o radial que cruza? 250. Quesciente com este rumo, qual o rumo magnético? Rumo magnético 030. Seu hotel, com este rumo, o senhor vai estar 4 milhas, aproximadamente 4 milhas para o farol da Barra. Confirma? Confirma, sua visão conhece. Okay. Após o travesso fora da Barra, o senhor prossegue pelo litoral a 1.500 pés e me informe quando estiver a 8 milhas de Salvador. Sim, após a curva à direita, na proa de Salvador, acusará 8 milhas, mais que ela. Ficou apenas, um instantinho. Ok. Através de fora da barra, curva pela direita, mantém assim condições visuais pelo litoral e acusa 8 milhas do aeródromo. Número 3, ali mantém a posse de tráfego na curva. Mantém a posse de tráfego. Papá Romeu, hotel Limatão, autorizado. Ingresso Juliette, pátio principal, contando os portões. Após, prossegue Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 1735. Chame a torre novamente em 198-62, hotel Limatão. Chame 6310, complete a aproximação e chame torre 1862. 1186, chame 6310. Ele voou 360, saída da Elida, após venda direto bridge, pode detectar a via, após conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva direita, responde 5111 e o controle de Salvador 120.8. Canal 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Pesuru 10, decola da pista 10, da Elida bridge, curva direita. 5111-1208, controle. Qual é a tia pronta, chame 6201. Webjet 5827, pronto para cópia? Prossiga. Cidade Salvador Galeão, via peso 10, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós-Leda direto bridge, onde decepta eu via após conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5107 e o controle de Salvador 120.8. Quem é autorizado nível 360 para Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, decolando a 10, primeira curva direita, para interceptar a saída da EL, Leda, Brito e a Pesolu 10, após conforme 107, mas transporte com 20.8, controle de posse, 5827L. 6310, ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 6310. Olimpo 01, autorizado, perna do vento. Tenta um tráfego, exercício de toque arremetido a 1.000 pés no circuito de tráfego da 1.0. Torre agora 1.18.62, Mike CRT. 1.18.6, obrigado pelo apoio, Mike CRT. Torre, boa noite, Papa Romeu, Mike CRT. Mike CRT, mantenha a linha do litoral. 1.500 pés, reporte farol de Itapuã. Gente, 1.500 pés, reportará farol de Itapuã, está na hora. M3 10, 170 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Ok. Autorizado, pouso no zero, Oceano 63, no zero. Zero 3, decolou azul no 2, 1208. 208, com o nome no 3. Torre, por gentileza, poderia visitar um pouco mais esse hotel que o nosso transporte voltou? Estou tendo uma indicação diferente aqui. Negativo, só o primário. Ok. Sai da árvore, subindo ao nível 360, voo 1613. Maxi Hotel, reporte visual com tráfego, abandonando agora para o vento e iniciando base para 1-0. Sim, a gente reportará. O Maxi Hotel está visual com tráfego. Afirmativo, o tráfego está completando a curva para ingressar final no zero. Após passagem do tráfego, está autorizado base pela direita para 1-7. Reporte na final no 7, Mike Serratel. Ok, após a passagem, vai ingressar no tráfego pela direita. O Mike Serratel está reduzindo a velocidade. Xanay 63, 1-0, aos 13, direita 1-2-1-9. Ao liberar direita 1-2-1-9, Xanay 63, 1-0. Para o final do transporte baixado e travado, foi 01. Oito nós, autorizado toque arremetido. Após toque, vai curvar direita para circuito pela direita. Ciente, interpretação arremetida, após circuito pela direita, foi 01. O Mike Serra Delta visual com tráfego, número 1, está matando separação. Mantém separação, reporta final no 7, o Max Hotel. Reporta final 1 no 7, Max Hotel. Autorizado, Hotel Lima Tango, reporte ao estacional frequência livre. 35 após o tráfego na curta, nem mantém. Mantém a posição, ligou no 603, autorizaria direto elétrico. Sim. Poderia voar direto elétrico, gol no 603? Sim, estou livre. Direto elétrico. Base para final, 1-7, trem fixo. Pista livre, 160 graus com 8 nós. Está autorizado pouso no 7, Max Hotel. Autorizado pouso no 7, Max Hotel. Olímpio tocou e remeteu, circuito pela direita, reporta para girar base. Curva pela direita, reporta para girar base, Olímpio 01. Aproximante da Juliette, Xanel 63, 1-0. Autorizado ingresso via pátio principal, via Juliette, portão 62, eu chamo 6310. Autorizado táxi, Juliette, pátio 6310. hotel, no solo, azul no meio, backtrack. Autorizado, reporte pista livre. A Lima tem, Delta Lima Mike. Salvador, Ocean 6201, pushback, acionamento, posição 5. No 85, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, 885. Controle Salvador, gol no 885, boa noite. Boa noite, gol no 885, contato radar na decolagem, tudo mantém 3601. Após 2 mil pés, voe direto no Leda. Após 8 mil, confirma a posição para o 1-8-5, melhor, 1-8-8-5. Após 2 mil pés, direto Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Após 8 mil, Leda, sem restrições, nível 360, voo 1-8-8-5. Livre base, reporte ao final. Tirando base, o meia, estamos a 26 milhas da posição Conte. Se possível, coordenar com o centro, a proa do Alfa Romeo 363. Chame agora em 1-2-8-5, alternando o efeito 4-5 e coordene diretamente com o mesmo. 268-1-2-5-4-5, obrigado, bom trabalho. Filmar 1-2-6-8-5. Obrigado. Sente Olympus, continue a aproximação. Estou em Salvador, com 1604, entrando no hotel Yankee, boa noite. Controle? É o voo 1604, entrando no Yankee. 1604. Identificação desse mantém 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, 604. 1-8-5? 1-8-5. Você tem condição de voar bridge, está presente? Afirmo, voa bridge, gol 1-8-5. Direto bridge, restrito ao 340, gol 1-8-5. Bridge, restrito nível 340, gol 1-8-5. 1-2-0, decimal 8, bom voo. 308, tá valendo mais. Obrigado, senhor. Bom trabalho. 288, alternando 260. Deu pra entender muito bem, 288. Alternando 260. 260, 288, 260. Bom, não tenho notícia. Patrulha de Salvador, boa noite. Papai Romeu Delta Lima Mike. Decolou na Dael na sua escolha. Papai Romeu Delta Lima Mike. Boa noite. Contato na Dael na Decolagem. Mantenham 380, saída da EL. 380, saída da EL. Isso já é o pushback no 05. Pode passar de tráfego em sua causa, está autorizada em coordenação aqui pelo Sol Champion Taxi. Rodoviar, cara, iniciou, pode passar.